Bono 606, decolada ao Juno 5, controle 119.8, confirme se recebeu o vento de cauda. 098, o vento de cauda foi só após 500 pés, recebeu o vento de cauda acima de 500 pés, até 500 pés foi o vento de proa. Depois ficou com 2 nós de cauda, 3, pouquinho. Ah, ciente, obrigada, Bono 606. Boa noite. Boa noite. Controle, boa noite, Gol 606, decolou na subida Arum. Vigilância 606, atenção, 330. 330, vigilância 606. Táxi Gol 896, alterna Fortaleza, 6 horas e 15, com 1-8-6, acorda. 1-8-9-6, táxi via Juliette Alfa, quando na Golf, reporte pronto, ajuste 1-0-1-4. Juliette Alfa na Golf, reportará pronto, Gol 896. Gol 606 fazendo o desvio, desvia à esquerda, vai voar na proa 340 por 20 milhas. Gente. Salvador, Gol 714, pode esperar 28 gols, pronto. Gol no 714, a linha aí decola, pista 28, vento 27, 0 grau, 03 nós. Linha decola 28, gol no 714. 5, informa o mesmo pro que está mantendo em versão de desvio. 2685-2545, nós estamos mantendo a proa 350 por mais 15 milhas. Gente, no contato com o Recife, informe-no. Informe-o, desculpa, informe-o o desvio. Ok, boa noite, bom serviço. Obrigado, bom voo. 7-1-4, da cola 221, no controle 119, décima 8, bom voo. 198-1-7-1-4. Controle Salvador, 197-1-4. No 4, suba e mantenha nível de voo 230, vigilância. 230, vigilância, 97 no 4. Bruno 896, linda cola pista 28, vento 290 graus 03. Linda cola 28, Bruno 896. Chame agora o controle Salvador, 119 decimal 8, senhor, bom voo. Obrigado, você vê. Salvador, o gol 896, boa noite. Boa noite, ascensão 350 no 896. 350. 7-1-4, chame Recife em 1-2-6-8-5, ao término 2545. 2-6-5-2-5-4-5, é o centro Recife, igual 9-7-1-4, uma boa noite. Boa noite. Chame Recife 12685. Ao término 2545. 2685, 2545, obrigado, bom serviço.